Vou na minha, seguindo a minha trilha. Só as MC mais braba colando nessa matilha. Não quero escolta, se liga na picadilha. Não precisa Superman, que eu já sou Mulher Maravilha. Tô de rolê de SP até Brasília, com escala no RJ na luta pro jogo vira. Não tô vivendo na ilha da fantasia, não é essa bijuteria que faz o meu olho brilhar. Fruta flor do cerrado, minha raiz é o mangue. Pernambuco é meu sangue, DF é minha gangue. Os bico tá molhado, é melhor fica ligado. Pra todo mal olhado, o efeito é bumerangue. Tem que ter swing pra se manter de pé. No jogo de cintura é onde eu ponho uma fé. Vem no rolê comigo pra você ver qual é. Meninas boas vão pro céu, eu vou onde eu quiser. Tô na profissão perigo e não jogo pra perder. Se quiser ficar comigo, é melhor você saber. Sempre vou onde eu quiser. Me acompanhe se puder. Quem não pode com mandinga, não carrega batuá. E se quiser brincar com fogo, você pode se queimar. Perigoso, sei que você pira, mina. Se acha gostoso quando falo com minha língua. Dos caras que te atraem, sou o mais cheio de marra. Por isso, se eu não ligo, você liga na minha casa. Na neblina de Widow, minhas ideias são brilhantes. Enquanto penso em expansão, penso em seu diamante. Sou daqueles que vivem em nome de um instante. Se rock, power, horse, no boombox, só funk, hein? Cegamo nas minhas giras, cê é linda. E quando me vê, sua expressão brilha. Quase não tô presente, por isso não namoramos. Vida louca como eu, meu amor foi congelando. Tráfico, trilhas sonoras, dormi em outras cidades. Acordado nas madrugas, não sou um personagem. Mas te protegerei, gosto de estar contigo. Vem pro meu mundo, mina, vem acordar comigo. Mas saiba que tô na profissão perigo e não jogo pra mim.